Rádio Lama, aqui direto da Rua da Aurora, onde acabou de rolar a prévia do Black Bloco. Estamos aqui com um companheiro do coletivo Bagaço, que vai falar um pouco mais sobre o que rolou por aqui. Boa noite, né? Rádio Lama, direto pra, da Aurora, né? Hoje rolou o Black Bloco, né? A prévia. Hoje foi o dia de um ensaio, né? Prévio, tanto do Black Bloco quanto do Boicote. O Black Bloco, né, foi um bloco desenvolvido pela FIP, pela Frente Independente Popular. E o intuito do Black Bloco foi satirizar, né, com toda essa onda de protesto, trazendo a concepção de protesto também e de reivindicação de forma lúdica, né, para o carnaval. A gente teve saindo aqui, teve fazendo ensaio de batuque popular, com os batuques com lata, latão, pedaço de pau, vasilhas, e com alguns instrumentos também que estão inseridos dentro do maracatu, da cultura popular, né? E hoje reuniu uma quantidade de pessoas para fazer um ensaio, para no caso no sábado de carnaval, no sábado para o domingo, às 2 horas da manhã, a gente está saindo com o boneco gigante, com os batuques populares, e fazendo uma troça, satirizando e denunciando, né, toda essa arbitrariedade que está sendo tomada dentro do carnaval, proibição até 2 horas, né? Assim como também está denunciando todas essas arbitrariedades da Copa, né? Assim como os despejos, assim como todo o processo de repressão popular, né? As mortes, né, que houveram em todo esse curso de protestos. E reforçando também a bandeira do passe livre, né, que é a bandeira desde junho. A gente, assim como a gente está falando, né, desde junho o Black Bloc está na rua, né, e a gente está fortalecendo isso. E na quarta-feira de cinzas vai estar saindo o Boicote, que é um boizinho que desde 2013 está saindo. E ele saiu em Olinda especificamente pela questão do grande nível de votos nulos, brancos e abstenções que tiveram em Olinda no ano passado, que chegou a ficar à frente do Renildo Calheiros, né, que é um candidato do PCdoB, que teve 102 mil votos, e o boizinho, né, o Boicote, nulos, brancos e abstenções, tiveram 105.058 votos, né, ultrapassando o Renildo, né? E aí a gente fez essa saudação, né, chamando o boizinho de prefeito de Olinda, né? O Boicote Popular como prefeito de Olinda. Fez batuque, fez zoeira lá, participou do encontro de bois. E hoje, esse ano também, a gente tá saindo de novo, puxando o boicote eleitoral, o boicote às eleições presidenciais, né? E reforçando a bandeira do passe livre e a bandeira do não vai ter Copa, né? Nosso boi esse ano tá decorado com... Pense não vote, essa democracia é uma mentira, e de um lado passe livre, e do outro fora a FIFA, né? Então a nossa luta é essa. Você podia falar um pouco mais sobre o símbolo do boi, né? Como é construir a imagem, um pouco da história? Nossa, o boi, né, é uma brincadeira tradicional brasileira. Ela surge aí no Piauí, através da manifestação, e cada estado ele foi incorporando. Ele foi incorporando a sua própria ritualística, né? E hoje em dia, né, é chamado de várias formas. É Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, Boi Zumbi, Boi Bamba. E assim, cada região vai adotando, né? Os principais conhecidos aí na região amazônica, né, que é o Boi Bumbá. E no Piauí e Maceió e algumas regiões é Bumba Meu Boi. E aqui, especificamente em Pernambuco, se brinca o Bumba Meu Boi, mas tem uma brincadeira que incorpora o boi, que é o cavalo marinho, né? E no cavalo marinho também tem a figura do boi, porque o cavalo marinho é como se fosse uma odisseia de culturas populares, né? É uma série de brinquedos que existem dentro do cavalo marinho. São 76 personagens, se não me engano, e são 60 e poucas cenas, né? Então é uma brincadeira que vai de um dia para o outro. Então essas proibições são aí são um absurdo, né? Porque toda brincadeira popular... Ela é tão extravasada, como o próprio Ciba falou em uma declaração, ela é tão extravasada como a própria vida das pessoas, né? Que são extremamente exploradas, e é de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, e porque proibiu o povo de brincar de sua meia-noite até no outro dia, né? Se o povo vive nessa demanda de trabalhar de forma fadigada, de forma explorada, que deixa o povo no, até o bagaço, né? Deixa o povo espremido até o bagaço. Então é justo que o povo se esbagace e faça sua bagaceira na sua festa, né? Tá ligado? Então, isso nada mais justo do que brincar do jeito que queira, né? Tá ligado? Porque, ao final de contas, né? É como o Boicote diz, né? Realmente, se não for pela resistência, se não for pela luta, essas brincadeiras fazerem acontecer, a gente não consegue, porque essa democracia, na verdade, é uma mentira, né? E esse governo não é nada mais do que um bando de ladrão que tá aí no sugando, né, todo dia. É verdade que esse boi, ele não tem rabo e tem língua? Como é essa história? Essa história é uma história própria, né, do boicote, né? O boicote é um boi que ele tem língua para ter a língua solta para denunciar todas as arbitrariedades que estão aí, né? E denunciar e incentivar a luta popular. E não tem rabo para não ter rabo preso com ninguém, né? Não tem rabo preso com nenhum governista, não tem rabo preso com nenhum oportunista, né? A gente só tem o compromisso, né? E a força, né, que nos levanta, é a força da luta popular, né? A força que o povo nos dá, né? É isso aí, obrigado. Rádio Lama, 88.1 FM, direto da Rua da Aurora. Falou!